Sem nenhuma frase especial pra vocês, morram. É, nosso amigo Kion. Diabo. Pai de dono. Forte piano. Nosso amigo aqui, participação nova, com o pessoal do podcast, Maestro Link. Percussão, eu já disse que PPP é pianíssimo e não puta porrada do prato. Oh! Também temos aqui a Hello Kitty. Kitty. Não sei se vocês notaram as nossas referências aqui na apresentação, mas hoje o nosso podcast é sobre um anime chamado Nodame Cantabile, Nodame Cantabile. E pra manter a nossa tradição de organização, vou passar o microfone pro Kion. Pois é, galera, boa tarde. Aqui quem fala é o Kion, como o nosso amigo Yakuza Red já falou. Antes da gente começar o podcast sobre Nodame Cantabile, cara, acho que todo mundo já tá ciente da tragédia que ocorreu no Japão devido a um terremoto e a tsunami. E a gente queria deixar algumas... Nosso... Como é que posso dizer assim? As nossas orações, os nossos desejos de que todo... Pra que todo mundo lá consiga passar por esse problema, pra que o governo japonês consiga superar, para que não haja, para que aquela questão da usina atômica não vá muito, não cause nenhum grande estrago, mais do que já tem. E eu queria em especial fazer uma homenagem aqui à memória do Hiroshi Kakoi, que é um cara famoso já da indústria de anime, que ele foi um dos produtores do Macross e do Astro Boy. Então, ele infelizmente morreu por causa da tsunami. E a gente queria deixar aqui a nossa homenagem pra ele, relembrar a memória dele. E eu vou deixar aqui o resto do pessoal falar alguma coisa sobre pro pessoal do Japão, pra relembrar a memória do Hiroshi Kakoi também. Então, Kaiji Dono, fale suas palavras. Eu não tenho muito o que dizer, a não ser lamentar, né, esse infortúnio que aconteceu com os japoneses. Eu, particularmente, tenho um primo que mora lá no Japão e espero que esteja tudo bem, que as coisas estejam progredindo lá. E é isso aí, que não haja também a catástrofe, né, nuclear, de vazamento. Enfim, é isso aí, vamos pra frente, Japão. Queria lamentar uma coisa que não se prevê, que é a força da natureza muito forte. Embora o Japão esteja bastante preparado, tinha alarme contra o tsunami, tinha preparação contra o terremoto, mas infelizmente foi uma coisa assim, muito forte, muito repentina. Eu queria desejar a todos os japoneses esforço, força, para poder reconstruírem tudo que caiu. É lamentar as perdas, que foram muitas, e desejar a todos os japoneses boa sorte e esforço a partir de agora. E é isso aí. É o que o pessoal falou aí, né? Tipo, esperar que tudo lá se normalize o mais rápido possível, né? O trauma com certeza vai ficar pro pessoal dessa geração por um bom tempo, talvez nunca passe, mas... que eu acho que todo mundo espera é que o pessoal consiga seguir em frente, tornar a vida tão boa quanto era antes, etc. Trazer o Japão de volta ao patamar que eles são conhecidos assim, internacionalmente e tal. Então, é isso aí, força, Japão. Pois é, terminar, só deixa que eu vou deixar um link aqui na postagem de cast. O pessoal deve estar vendo que é com um vídeo dos dubladores que estavam cantando uma música exatamente para a galera que está trabalhando, para a galera que está com problema com pessoas no terremoto, para motivar a galera para conseguir ultrapassar para conseguir superar esse problema. Então, eu vou passar. Depois eu vou colocar aqui um link, eu acho que é bacana o pessoal, os dubladores que estavam nesse grupo, eles fizeram uma homenagem bem bacana para as vítimas do terremoto, uma forma de confortar mesmo as vítimas. Eu acho que vale realmente a pena vocês escutarem. Então, galera, vamos agora acabando com esse clima aqui triste, né? A gente vai dar sequência. Voltando aqui da primeira parte do cast, vou começar como sempre, pelo menos como nos últimos casts, falando algumas notícias do mundo da animação e dos mangás também. Primeira noticiazinha é pra galera que gosta de ficar vendo as matérias lá de Madoka Magica, que eu posto no blog, infelizmente essa semana não teve. O diretor do Madoka Magica, ele tá querendo fazer um spin-off da série, porque ele disse que a série tá... Ele fez meio que uma coisa assim, tipo, ele quer um final, uma espécie de final alternativo, que as garotas todas se deem bem. É uma coisa que eu acho muito estranho, porque as garotas, o fato das garotas morrerem na série contribui com a história. Eu não sei se alguém mais quer comentar, mas vou deixar essa notícia aí pra galera. Segunda notícia é sobre a Animax. Olha só. Agora em maio, cara, a Animax vai finalmente mudar de nome, pessoal. Vai sempre desistir de ser Animax. Vai se chamar Sony Spin. Agora, pra galera que acha que os animes vão sair, ainda não foi confirmado o que vai continuar, o que não vai continuar da grade, mas provavelmente os animes na madrugada vão continuar. Tá bom? Na verdade, eu acho isso até bem interessante, porque recentemente o Animax já tá bem diferente daquele ideal da antiga Locomotion, né? Locomotion, que pra quem não sabe era o predecessor da Animax, né? Tinha a programação totalmente baseada na exibição de animes. A Animax hoje em dia já tá fazendo uma coisa diferente, já tá abrangendo mais o público, saindo dessa ideia. Então acho que você ligar o nome especificamente à cultura de anime já não é mais a onda deles, então muda o nome do canal, muda as energias aí, muda a vibe toda, vá de retro, e é isso aí. Pois é, isso mesmo, galera. Continuando aqui as notícias. Nós já tínhamos falado que vai sair Nana pela MTV. Foi confirmado que vai ser legendado, não vai ter dublagem. E ele deve estar saindo apenas no segundo semestre. Ainda não tem a data específica, mas só deve sair no segundo semestre. A próxima coisa é sobre o Sailor Moon, que a gente também tinha comentado no cast anterior de Shoujo, que é interessante que foi adiado o lançamento de Sailor Moon. E o interessante dessa notícia é que parece que ele foi adiado porque cederam aos fãs e estão tentando de novo brigar com o Toei para poder fazer a redublagem da série. Então deve ser adiado, e o primeiro deveria só sair em abril. Era pra sair em maio. Outra notícia que eu peguei a semana, que eu achei meio triste, que vai sair um mangá, uma adaptação do filme Tron. Eu vou deixar aqui o Kaiji falar um pouco, o Kaiji gosta mais de cinema e tal. Eu Tron liguei isso, mas acho, eu discordo, eu não considero tão triste a notícia, enfim, acho que pros fãs da franquia, o material diferente do que eles estão acostumados, acho válido. Não sabia desse mangá e vamos esperar pra ver se sai algo bacana. Assim, eu achei interessante apenas que a pessoa que vai estar responsável pela série é um cara que tava. Que ele é responsável muito por design de mecha de algumas séries como o Ganda, o Sekiono Fafner. E talvez isso ajude, mas eu não. Ainda assim eu não tenho muita confiança nessa série. Uma notícia aqui agora que eu fiquei muito feliz de saber, teve essa semana, foi a Chico Min, que é a mesma autora de Honey Clover. Ela teve o seu mangá, o Sangatsu no Lion. Ele foi campeão do Manga Taishou, que é quase que a maior competição, acho que assim, a maior premiação que pode ganhar de mangás no Japão, porque essa é uma das premiações que ela não é dada por editoras. Ela é dada por uma equipe que julga, é uma equipe de pessoas da indústria em geral. É uma galera, não é a mesma galera, aquela coisa de Shogakukan, que faz um prêmio, aí 9 das 10 séries é da Shogakukan. Não é uma coisa assim. Eu coloquei até um link, tem um link lá no Anime Portfólio, eu vou colocar nessa postagem também, pra matéria do J-Box. Eu vou deixar também a matéria da Henshin, que a da Henshin, ela tem um vídeo lá com todas as outras séries que estavam concorrendo. E eu novamente digo que eu tô muito contente, porque eu gosto muito da autora, gosto muito de Honey Clover, e eu quero muito ver essa série que eu ainda não li, o Sangatsu no Live. Por último, eu só queria dizer que o pessoal lá do Anime Blade, ele botou uma listagem bacana lá no site deles, que é com todas as séries de anime que vão sair em abril com os sites oficiais, e eu acho muito bacana ver isso. Quem realmente gosta de muito de saber das novas séries de animação que vão sair, eu acho bacana. Principalmente, eu acho que é bom olhar os sites. Os sites de algumas séries estão muito, muito, muito, muito bons mesmo. E eu acho que vale a pena dar essa conferida lá na matéria do New Blade. Ok, passando notícias, vamos realmente começar agora a falar sobre Nodame. Mas antes, vamos falar do nosso concurso de anime lá do Anime Portfólio. Pois é, para os desavisados, estamos realizando um concurso de anime que... Não, nós não queremos você cantando, nós queremos que você faça o karaokê. Não sei se todos que acessam sabem que nós temos uma sessão com vários anime que o Kion lá fez. Então, as regras estão todas numa postagem, com o nome relativo ao próprio concurso. E a gente vai essa semana botar na direita, ali no topo, onde tem o anime no Sekai, pra poder justamente divulgar, né, pra galera que, não, tipo, quando a página andar, a pessoa não ficar perdido procurando post, a gente vai botar lá logo de referência pra ficar mais fácil. E é isso aí, quem quiser participar, fique à vontade, não custa nada, não dói. Lembrando que o nosso prêmio é um espetacular gachapon da Beldandi de Oh My Goddess, né? Gachapon original, aliás, e ainda bem que o Kion pagou isso sozinho, porque eu não tenho coragem. Mas é isso aí, fiquem à vontade para participar, não é difícil. Tem tutoriais no blog de como se faz um karaokê. A participação é aberta para todos, menos para nós que participamos do blog, que é uma merda. Ó, já tem o Kaiji dizendo que vai sair do blog aqui. E é isso aí, participem. Fique à vontade aí para tirar dúvidas a respeito da inscrição, qualquer coisa do tipo. As inscrições, aliás, vão até o dia 16 do próximo mês, mês de abril. E é isso aí. Pois é, galera. Agora vamos realmente entrar no assunto do cast de hoje. Nodame Kintaro. Eu acho que muita gente que vai estar assistindo, que vai estar escutando esse cast, ele já deve conhecer a série. Mas a gente vai contar um pouco da história daqui a pouco da série, pra quem não conhece. Mas é interessante o fato de que todas as pessoas aqui, que não são pessoas que começou a assistir anime e série shoujo, mas assistiu essa série e se encantou. Lembrando que essa é uma série que ela fala de um assunto que ainda é tratado como um assunto muito elitista, que é a música clássica. Tem um romance também na Nodame, mas acho que o grande diferencial da série é a música clássica. Então a gente vai começar aqui. Eu acho que antes de eu falar da história, se alguém quiser falar alguma coisinha rápida... Eu tô vendo que ninguém quer não. Certo, galera. Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre o plot da história. Aliás, não. Eu vou deixar o Kaiji falar sobre o plot da história. Vamos lá, pessoal. A plot se trata do Chiaki, que quando criança, em função da profissão do pai, um famoso pianista, viajou por diversos países da Europa e assistiu várias orquestras. Daí surge o interesse dele por música clássica. O interesse dele aumenta quando ele conhece o maestro Sebastiano Vieira, que o assume como discípulo. Entretanto, os pais do Chiaki acabam se divorciando. Daí ele tem que voltar pro Japão com a mãe dele. Aí, basicamente, a história começa mesmo quando, já com o Chiaki, lá pros seus 18, 19 anos, jovem, cursando o terceiro ano de piano, mas ainda querendo se tornar um maestro, assim como o seu mestre. Ele deseja retornar para a Europa, entretanto, de acordo com os por causa de alguns traumas de infância que ele teve, né? Principalmente um acidente de avião que aconteceu quando ele voltava para o Japão, acabaram tornando ele impossibilitado de fazer essa viagem para a Europa. Essa limitação do Chiaki, ela acaba também modificando um pouco, lapidando um pouco a personalidade dele, né? Porque ele acaba, você vê no começo da série, ele tá bem bruto mesmo, um cara arrogante, paciente e tudo mais. Só que aí as coisas começam a mudar, aparece uma pessoa que é muito sensacional. Eu queria uma pessoa dessas na minha vida, eu acho que todo mundo queria. Que é a personagem, a mulher da série. A mulher da série, mas ela é especial, né? Ela não é só a mulher lixo. E que é a Noda Megumi, conhecida por todos como Nodame. Ela vai... É uma garota totalmente atípica, né? Creio eu. E que ela vai acabar virando de pernas pro ar a vida do Chiaki. E vai acabar também ajudando esse cara a conseguir realizar os sonhos dele e sei lá, continuar na música. É, mais um pouquinho e nós teríamos uma daquelas propagandas de filme lá da Sessão da Tarde, né? Mas tudo bem, cara, vamos continuar aí. Galera, só deixar bem claro, quem não conseguiu acompanhar aí o plot dele, ele escreveu um plot que ele tá lendo aqui, ele tava lá no blog. Lá no blog. Ele tá revoltado aqui porque eu falei que tem o plot lá no blog. Não, mas ficou bacana. Obrigado, Kaiji Dono. Vou deixar aqui o nosso maestro falar. Só faltou uma coisinha que o Chiaki, ele é filho de um pianista muito famoso. Existe uma certa rivalidade que você nota pelo anime. Ele não gosta de falar do pai de maneira alguma. Durante todo o anime, Pois é, como eu não li o mangá, É spoiler, eu vou me matar logo depois dessa, ou vou matar o Kaji. Mas enfim, só o que eu queria falar era sobre a história do pianista, que ele é filho de um pianista, ele é pianista e violinista. E... Não, ele é os dois, ele é as duas coisas. Ele é as duas coisas, ele é pianista e violinista, é arrogante pra caramba durante toda a história. E depois que ele muda mesmo. É só isso mesmo. Pois é, galera. Esse foi o plot de Nodame. Com alguns comentários do nosso maestro aqui, né? Continuar aí. Certo, galera. Então pronto. Dando uma sequência, assim, cara. A gente vai falar um pouco sobre as características da obra em geral. Não é nem específico do mangá, nem do anime, nem do dorama, mas em geral. Então, falando um pouco das características, vou deixar aqui, acho que cada um vai lembrar alguma coisa. Mas eu queria falar, primeiro, algumas características importantes da série. Primeiro, essa série é um josei, que muita gente considera que é o shoujo para mulheres adultas, né? Ela fala basicamente sobre um romance entre uma pianista e uma pessoa que almeja a ser maestro, como foi falado no plot. E por isso, tem muitas referências à música clássica. E quando eu digo muitas, é muitas mesmo. É muitas ao ponto de que a música clássica se torna o elemento principal. Até mais do que o romance deles. Não que ela deixe apagado o romance deles, mas o elemento principal da série acaba sendo mesmo a música clássica. Eu vejo, assim, claro, a música clássica é o elemento principal, mas aí já faço um link, porque na minha opinião a música clássica, ela se relaciona perfeitamente com o romance principal, e Você vê assim, é muito bacana que você vê. Então, enfim, é porque assim, a música, na verdade, ela transmite sentimento. E logo eu vejo como sentimento, um desenvolver de um sentimento, né? A relação tá muito intrínseca nessa coisa do romance principal com a música clássica. Então, portanto, eu não diferencio nenhum nem outro. Eu acho que os dois se equilibram e evoluem em conjunto na série. Seriam os dois focos. Não, pois é, eu concordo com o que o Kaiji falou. Até lembro, acho que é no especial da série, que tá a Nodame e a Kiora, que é uma personagem da série, lá no futuro, que ela, a Kiora tava triste porque ela tava longe do namorado dela, por causa que ela foi estudar na Europa, enquanto o namorado tava no Japão. Só aí ela diz, não, e se eu não fizesse música clássica aí, como é que seria? Aí a Nodame lembra, não, mas se você não fizesse música clássica, você não conheceria ele. É através da música que a gente conheceu todas as pessoas maravilhosas que a gente conheceu, né? O Kaji aqui tá chorando. Então, outra característica que eu acho interessante da série é o desenvolvimento dos personagens, que praticamente, eu acho, uma boa parte, quase todos, assim, os personagens que têm mais importância na série são bem desenvolvidos ao redor de toda a obra. E é legal que os personagens, cada um tem uma personalidade tão, tão peculiar que você não vê em outras séries, que você acaba se apaixonando muitas vezes até mais pelo personagem em si do que pela história dele. Só pelo fato da personalidade dele ser totalmente anormal, né? Assim, por assim dizer. Comentário rápido é... Então, o que eu complementando é que os personagens coadjuvantes nessa série, eles têm uma relevância tão significante e são tão ricos, que contribuem tanto para a série, que eu chego a compará-lo com os personagens principais, assim, importância. É, só fazer um parênteses aqui, que a música tratada nesse anime, ela não é só a música de 1800 e La Raibolinha, não é só classicismo, não é só romantismo. Tem Debussy, que é desse, que é relativamente recente, Rachmaninoff, e Ian Gershwin. Eu vou entrar em detalhes mais. Tem vários animes que falam, que eu vou comentar mais na frente, sobre música clássica. Mas o que eu gosto de Nodame é que, por exemplo, tem Ian Gershwin, que é jazz, Debussy, que é o Kume, ele usa várias tonalidades diferentes e tal. É muito legal você conhecer. Tem posteriormente até Ravel, além do bolero de Ravel, que a galera só conhece o bolero. Ravel, os cinco espelhos de Ravel. Complementando o que o maestro está falando, eu vou dar o primeiro spoiler aqui coletivo. Eles não sabem, só eu, que eu cheguei a ver o mangá. Enfim, essa coisa do que ela trabalha a música atual é verdade. Eu vou dizer aqui que lá pro final da série não tem isso no anime, só no mangá. Tem uma composição brasileira na o chá que vai reger. Eu não lembro porque eu só vi isso. É uma cena que ele visualiza uma dançarina de carnaval. Cara, vocês têm que ver isso. Eu não sei do que se trata porque eu folhei realmente, mas eu ia até ver hoje, mas meu PC deu pau, que eu ia trazer esse spoiler completo. Mas enfim, vai ter referências até de música brasileira, hein, pessoal. Agora deu até vontade de ler o mangá, que eu não li. Eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás. Talvez seja alguma peça de Villa-Lobos. Villa-Lobos, que é muito conhecido. Tem um boato, não consegui confirmar, que o Sebastiano Vieira seria a representação de um maestro brasileiro. Aí eu não sei. Porque existem três personalidades que são muito conhecidas lá fora. Carlos Gomes, Villa-Lobos e o Eleazar de Carvalho. Eleazar é muito conhecido, bicho. Ele regeu a Filarmônica de Berlim. Ele é daqui do Ceará. Eu não sei bem precisar de onde ele é, mas ele é aqui do Ceará. Então, dizem que Sebastiano Vieira seria a representação de um maestro brasileiro. Eu só não tenho certeza disso. Vou passar aqui pro Kion. Continuando aqui, outra característica, né? Interessante, eu fiquei muito irritado com o spoiler que ele falou, né? Mas ele viu sexta e quis passar. Não, vou passar spoiler pra galera. Oh, oh. Droga. Ok. Então tá. Maldito. Ok. Então, galera, tem outra característica assim? Tem uma característica. Tem uma característica que ela é. É a questão da animação na hora da orquestra. Porque é o único anime que eu vi que ele se utiliza da animação e ela bate com o que está sendo ouvido. Você reconhece a questão dos sons, a questão das notas, a posição das mãos nos violinos, nos pianos, nos cellos. Então aí é bom falar também que no dorama também tem isso. No dorama você reconhece, assim, eu não sou muito especialista, mas você reconhece o que o pessoal tá falando lá. É legal porque muitas séries de música, assim, quando eles falam, eles, quando tem a música mesmo, eles dão uma distanciada, eles não dão, eles não mostram mesmo a pessoa tocando, que é pra mostrar aquilo ali, porque aquilo é muito difícil de animar, muito difícil de atuar fazendo aquilo ali. Ou seja, nós podemos notar que no Nodame tem essa verossimilhança entre o que está sendo escutado e o que está sendo visto, que é um detalhe bem importante quando se trata de um anime de música e coisas do tipo. E então, vamos continuar aqui. É, a galera deu um pequeno salto para o que seria comentado no dorama, a gente talvez retorne a esse assunto, que realmente é o forte que eu queria ressaltar no dorama quando fosse, que é essa qualidade de transmitir a música clássica. Realmente, você não me enganou totalmente aquilo ali, se era ou não, mas estava muito bem feito. E pronto, o Kion está me lembrando, realmente, a Ueno Juri, que faz a Nodame no dorama, ela tem habilidades em tocar piano, e a gente comenta depois, vamos continuar. Ok, né? A gente vai pagar pau agora pro no júri, mas a gente vai deixar pra frente, a gente vai fazer isso. Ok, então, assim, já que a gente tem um maestro aqui, o maestro Link, realmente é maestro, ele estuda música, né, aqui. Então, a gente vai deixar ele falar agora, especificamente, mais sinceramente, sobre a música clássica, Nodame e até em outros animes, né, que ele viu com música clássica. Bom, galera, eu estudo música já há algum tempo, já. Formei um coral, regi algumas apresentações com coral, coral e orquestra também, uma camerata, 8 músicos, quinteto de cordas. A galera gostou, foi massa, a apresentação foi bem interessante. E eu queria falar algumas coisas sobre 3 animes que eu acho muito importante comentar. Seria o Hamelin no Violin Ricky, que é o violinista de Hamelin, o La Corda d'Oro, além do Nodame Cantabile. Foi interessante o maestro, caralho, lembrando, lembrar o Corda de Ouro, La Corda de Ouro, porque também é um shoujo, um mangá shoujo, e se diferencia do Nodame à medida que o Nodame se constitui num josei, né? Então, já que assim, eu queria dar uma referência também aos doramas, já que a gente vai falar do dorama. Um dorama que eu vi sobre música clássica interessante é o Beethoven Virus, que também é uma coisa interessante. Digamos que a música clássica do Nodame, que a gente tá puxando também, começando a puxar pelos outros animes e pelas outras referências. Enfim, uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, no violinista de Hamelin, os poderes são utilizados através da música clássica. Tem um personagem que não vou dar muito spoiler. Eu aconselho vocês a procurarem assistir esse anime. É muito legal. Eu aconselho mais o mangá. Que no anime, tanto no anime quanto no mangá, existem poderes vindos da música clássica. Por exemplo, um personagem no mangá toca uma peça chamada Firebird, de Igor Stravinsky, e invoca uma fênix. No anime, toca o Lago dos Cisnes e invoca um cisne de água, que ele luta por ele e tal. É muito massa. O violinista toca uma peça de Tchaikovsky e consegue controlar o corpo das pessoas. foi um medo que eu tive quando chegaram com o Nodame Cantabile, porque, não, música clássica, no anime e tal, vai ser muito legal. Eu fiquei com medo de aparecer coisas do tipo, ele tem o ouvido absoluto, o poder passado de geração em geração pelo sangue dos não sei quem. Eu vou correr. Eu fiquei com medo. Confie mais nas minhas indicações, por favor. Eu confiei, deu certo, foi muito massa, é muito realista. Nodame Cantabile é mais um spoiler de leve, mas existem referências a festivais de música lá dentro, existem referências demais à questão do estudo da música, aos recitais, porque em todo curso você tem provas, no caso da música você tem recitais abertos ao público e fechados somente para os professores. Tem toda a preparação, os ensaios, a vida corrida, a falta de dinheiro que todo músico passa, principalmente músico clássico. Lá deve ser um pouco melhor do que aqui, um pouco, eu acho, pelo que eu vi do anime. Eu tô fugindo um pouco do assunto, na questão da música clássica. Como eu tinha falado antes, Nodame tem uma coisa legal, que é utilizar a música contemporânea também. E agora, como o Kaide falou, tem referências à música brasileira também, dentro do contexto do Nodame Cantabile. Desses dois animes que eu falei, O Violinista de Hamelin e O Lacorda d'Oro, só tem referências ao romantismo e ao classicismo. No caso do Nodame Cantabile, tem Debussy. Eu fiquei impressionado. E eu fiquei impressionado também Schubert. Cara, Rachmaninoff. Agora, o que eu gostei foi que teve referências ao Ian Gershwin, que é jazz. Assim, uma coisa que eu acho interessante no Nodame, que eu acho que não tem tanto assim que eu vejo nessas séries, é que no Nodame, normalmente quando eles falam, vão tocar alguma música, vão interpretar alguma música, eles falam muito da história da música. Eles falam do porquê, pra que aquela música foi feita. Tem muito disso por trás. Ok. E você acaba aprendendo sobre história. Tanto tem uma hora que a Nodame tá com problema no Paris Reina, no caso do anime, né? Parte lá de Paris. E nessa parte, a Nodame tá com uma dificuldade muito grande pra passar algumas peças que pediram pra ela passar. E ela acaba só conseguindo fazer isso quando ela começa a entender melhor o que o autor da peça queria passar por aquilo ali. E toda essa questão didática em volta do Nodame acaba tornando o anime uma boa iniciação para quem está querendo entender mais sobre música clássica, até pegar algumas referências para começar a escutar, assim como também serve de tipo material para quem já estuda música e quer ver tipo alguma coisa que trate do âmbito de uma forma inteligente, mesmo se tratando de uma animação assim, que é uma coisa meio improvável até, na verdade. Aí, só aproveitando aqui que eu estava falando isso, nesse caso, como falei, nessas séries de música clássica que foram citadas, não tem muito disso. E as únicas séries que eu falei que eles usam disso um pouco é em alguns animes realmente que são de comédia, que eles gostam de bagar a música pra dizer, ah, essa música era música de tal, então quando você usa em si, tipo, a música da guerra em Seto no Hanayomi, que as meninas começam a cantar e incitam os caras a guerrearem. Agora, eu nunca vi isso tratado de uma forma mais objetiva, de uma forma mais realista, como é o caso do que acontece em Nodame. No caso de La Corda d'Oro, isso aparece, mas é uma espécie de inserção no final do anime. É uma coisa assim muito infantil, porque é uma fadinha falando. Ah, eu vou comentar agora sobre um compositor que passou durante o episódio, e ele fez isso, e diz uma curiosidade, e acabou-se. No Nodame Cantabile não é só isso. Por exemplo, tem uma parte, lá é um spoiler, mas é uma coisa leve, em que a Nodame canta sobre, toca um dos espelhos de Ravel. E aí tem um comentário sobre a história dos espelhos de Ravel, uma homenagem e tal. Eu queria adicionar aqui uma informação a respeito de uma música que ela seria o símbolo da série Nodame Cantabile, que é a sétima sinfonia de Beethoven, em Ré maior. Não queria deixar passar esse aspecto técnico para vocês verem que realmente serve como iniciação para quem não entende nada de música clássica aprender um pouco, que nem eu. O que mais que eu queria falar? No Nodami é bem mais realista as coisas. Pelo fato deles falarem, pelo fato deles não darem poderes. Estão perguntando aqui se o Debussy é um cara que usava dodecafonia. Não, o Debussy usava as escalas transpostas de Messiaen. Ele usava muitos tons inteiros e muitos polos hexatônicos. A galera tá viajando aqui. Enfim, eu vou tentar explicar de uma forma que todo mundo entenda. Eu acho que quem conhece um pouquinho de música sabe que a escala tem 7 notas, né? Maior e menor muda alguma coisa, terça fica menor e tal. Fica. Enfim. No caso das escalas transpostas de Messiaen, na escala de nível transposto de transposição limitada de Messiaen, a escala inteira tem apenas 6 notas. E ela tem uma divisão muito certinha. É um tom para cada nota, exato. É, de tom em tom. Dó, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido. Isso dá uma sensação de sonho na música. No caso do polo hexatônico, também são 6 notas, mas é uma variação dessa primeira. Que acaba se transformando a música, dá um tom meio assustador, meio sobrenatural a coisa. Não se torna assustador, mas se torna uma coisa mais sobrenatural. É uma coisa bem cultural mesmo. Pelo fato de ser muito... de ser... Como é o termo para uma coisa muito exata? Precisa? Não, não é bem precisa. Ela é... É igual a triângulo equilátero. Não lembro o nome. Pronto. Enquanto as escalas são equivalentes, que por exemplo, a escala de tom inteiro, ela só tem 2 transposições. Ou você toca em Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Ou você toca em Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Sol... Não, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá, Sol, Lá e Si. Porque se você subir de tom essa segunda escala, você vai ter a mesma escala da primeira. Exatamente igual. Não muda nada. Independente da tônica. Então você só tem 2 escalas, 2 variações. Finalizando... Creio eu, a parte de música clássica é só para colocar a título de curiosidade para aqueles que forem pesquisar ou que se interessarem pela série, que a série tem várias compilações de trilhas sonoras. Eu recomendo La Fourlée, não sei, o meu francês é terrível, mas se não me engano é La Fourlée Journée, pelo menos Journée está correto, que é uma coletânea que tem as principais músicas da série, eu acho que são todas, são 5 CDs, ou 7, não lembro agora exatamente, e foi trabalhada numa turnê no Japão que levava o nome da série. E é isso. Dando sequência, agora a gente vai trabalhar os personagens da série. Galera, agora a gente vai falar um pouco sobre os personagens da série. Então pronto, eu vou começar falando aqui sobre os dois personagens principais. O Shinichi Chiaki e a Noda Megumi, daí Nodame, né? O Chiaki, ele, como foi falado antes, ele é filho de um grande pianista. E ele, quando era criança, ele vivia andando pela Europa, junto acompanhando o pai dele, acompanhando o pai nas apresentações. E ele uma vez assistiu a orquestra do maestro Sebastião Vieira e se apaixonou. Tanto que de vez em quando ele fugia do pai dele e ia tentar ouvir os ensaios do Sebastião Vieira. E daí surgiu o interesse dele em se tornar um maestro. Porém, né, depois de algumas adversidades, que eu acho que o Kaji até falou quando falou do plot, Ele, quando ele voltou pro Japão, porque o pai dele e a mãe dele se divorciaram, ele foi morar com a mãe dele. E acabou tendo um acidente de... Teve um problema no avião, e ele ficou com medo de avião, e no, de barco, de navio também. E por isso ele não tava conseguindo sair do Japão. O Chuck, ele é o tipo de cara que ele é presunçoso. Ele é apaixonado pela música, mas... No começo da série, como ele mesmo diz, ele é apaixonado pela música, mas ele, o sonho dele, que ele não tinha, que ele só realizou depois que encontrou o Nodami, era conseguir realmente criar ou fazer uma música que tocasse o coração das pessoas, que fosse uma coisa bem mais original. Que ele é o tipo de cara que gosta de seguir muito à risca a questão do... Como é que é? As regras, a parte formal, e ele acaba mudando. À medida que a série vai seguindo, ele vai mudando. Ele é o tipo de cara também que todas as garotas da faculdade são apaixonadas por ele. Ele é o cara boa pinta, não sei porquê. Acho que é porque ele odeia todas... Ele fala muito mal, né? Ah, ele é rico. Ele é rico. Dizem aqui que ele é bonito. E ele fala mal das garotas. A questão da beleza não é a minha área, não, mas... Ele é foda em questão de música, ele domina tudo, ele é muito talentoso, ele toca violino, piano, qualidade enorme. Eu só chegar aqui, ele é dedicado e ele é muito, mas muito centrado na questão do estudo. Como ele estudou muito música, então ele é muito a questão da partitura. Ele quer saber se lê a partitura. E a Nodami, entre outros personagens que serão comentados depois, começam a mudar ele. Ele começa a fazer uma música mais pro coração do que propriamente por ele. Ele é muito técnico. Não, mas só falando aqui a parte... Não, que ele falou a questão do... É só que ele falou que... Falou a questão do violino, o maestro falou sobre a questão do violino e do piano. O Chuck, ele toca, realmente, ele toca violino e piano desde que ele era criança, porque ele era treinado pelo pai dele. Ele era maltratado pelo pai dele pra tocar, na verdade, né? Tanto que piano, ele chegava, ele até fala na série que ele chegava a cortar a mão várias vezes por... Não, piano não, violino, né? Porque ele não era bom em violino, acabou, de tanto treinar violino, acabou virando, ficando melhor em violino do que piano. Inclusive, ele conhece a Nodame cantando, tocando piano, porque ele precisava praticar, apesar de ser muito bom, ele precisava praticar mais, assim que ele conheceu a Nodame. Depois que ele leva uma porrada do Harisen, né? O grande problema do Chiak no começo da série, e relacionado a esse trauma, é que ele, como ele é muito técnico, ele e arrogante, presunçoso, ele ignora o que está sendo feito ao redor dele. Tipo, ele tem esse problema no começo da série dessa falta de sensibilidade ao redor dele, etc, tanto musicalmente falando quanto em relações interpessoais. Isso. E aí a Nodame é que vai abrir essas portas. O Chuck, ele, na verdade, se você perceber, atentar um pouco mais, ele representa um pouco o perfil do que seria o próprio estereótipo do homem japonês, né? O cara muito técnico, sério, né? Aquela coisa bem centrado. Esse é um estereótipo internacional do que é o homem japonês. Talvez não seja assim, mas o Chiaki, ele representa isso. A questão dele é que ele não vê mais possibilidades dentro do Japão e se vê confinado ao Japão devido aos traumas. Ele tem um trauma do avião e o outro trauma em relação... Por que ele não viaja de navio, né? É porque, supostamente, aparentemente, também não fica muito claro isso no mangá, mas aparentemente ele também quase se afogou quando criança. Mas não fica muito claro no mangá, é uma coisa adicional, esse trauma. Isso. Tem muita coisa ainda pra falar do Chuck, mas a gente vai dar sequência, acho que já foi o bastante. Vamos falar agora da Nodami, que é a nossa querida personagem. Todo mundo aqui adora Nodami. Alguém aqui não adora Nodami? Adora. Se não adorasse, eu ia jogar pela janela, né? Porque ele está devidamente aberto. Exatamente. Estamos no terceiro andar. Ok, vamos lá. A Nodami. A Noda Megumi. Noda Megumi. É uma... A pessoa aqui... Aqui tem um bando de fanboy aqui da Nodami dizendo que vai matar quem não gosta da Nodami, cara. Ok, galera, vamos lá. Nodamegumi. Vou deixar a Hello Kitty falar um pouco sobre a Nodamegumi, porque ela tá falando, não falou praticamente nada até agora, né? Ela é uma garota que, apesar de ter uma certa idade, ela não, nunca deixou de ter aqueles sonhos de, desde pequena, querer ser professora de jardim de infância. Então, ela sempre manteve aquela... Apesar de tocar música clássica, ela sempre voltava para um enfoque mais infantil. Ela compôs suas próprias canções infantis, ela desenhava, ela é um otaku, gostava de Puri Gorota. Gosta de Puri Gorota. Assistia, aprendeu francês. Ela, spoiler mode on. Quando ela está em Paris, ela aprende francês porque assiste Puri Gorota e, por saber todas as falas decoradas, aprende o francês. Então, o aprendizado dela se deveu a esse fato de ser otaku. É uma das cenas mais hilárias, eu não vou falar muito, não. É mais bizarro, não vou falar muito, não, porque é spoiler violento aqui. Mas ela tem tanto decorado que ela começa a repetir as cenas do vídeo. Ela passa mais de um dia, né, direto, repetindo o mesmo filme. E o cara fica assim olhando pra ela, você não é humana. É muito massa. Um francês que se considerava otaku, ele se sentiu totalmente menosprezado, porque viu, isso é um verdadeiro otaku do Japão. Ele se sentiu no chinelo, se sentiu humilhado, alnado. Tudo que você faz a um japonês ou asiático para fazer muito melhor do que você. É, complementando as informações sobre a personagem, é que assim, ela quando criança, ela praticou piano, né? E daí vem as habilidades dela. Ela praticou intensivamente. E assim como o Chiaki, ela também tem um trauma de infância em relação ao rigor do professor dela, que batia nela e provocou esse trauma nela. A Nodami, ela já vai na contramão do Chiaki, né? Na medida que ela se envolve com música clássica, com sentimentos, né? Ela é uma coisa muito espontânea. Como ela trabalha, o estilo cantabile que eu coloquei até no post, que ela tem tão bem, porque é como se saísse dela a música, é uma coisa cantada. Ela. Por isso os biquinhos que ela faz na série. Ela não consegue agir sob pressão. Toda vez que ela vai tocar, ela não consegue seguir a partitura, porque ela vai de acordo com o sentimento. E como ele é uma coisa volúvel, fluida, não tem aquela coisa sequenciada e muito ríspida, inclusive, da partitura. Ela não segue a risca como o Chiaki, por isso eles têm muitos atritos no decorrer da série, por isso. Um aprende com o outro, ele se torna um pouco mais flexível, e ela aprende a dar mais importância à partitura. Ela toca de olhos fechados. Não porque ela é boa, mas ela não porque ela é fodona, mas porque ela segue o coração dela. Ela segue o coração dela, o Chiaki não. Ele bate nela e reclama, olha a partitura. Ela acaba inventando. Assim, ela tem um ouvido muito bom. É uma coisa que eu podia ter falado antes, que é a questão do ouvido absoluto. Eu não acho que ela tem um ouvido absoluto, acho que ela tem um... Ela tem um ouvido relativo. Pra quem não sabe, novamente, ouvido absoluto é a capacidade de uma pessoa reconhecer a nota de qualquer coisa. É aí que tá a beleza da situação. Eu já vi pessoas que reconheceram o som de um ar-condicionado e deram a nota no piano. Ficou todo mundo com cara de besta. Depois foi reverência à pessoa. Foi. O ar-condicionado, a mulher chegou e... A professora chegou e disse... Olha, esse ar-condicionado tá afinado em si bemol. Todo mundo chamou ela devidamente de doida. Aí ela chegou no piano, sem nem olhar pro piano, tacou o si bemol lá. Aí era a mesma sonoridade do ar-condicionado, lógico, mais bonitinho, mas era a mesma altura. Todo mundo fez reverência e disse, ensinai-me, ó mestre. Ela tem um ouvido relativo, que é a capacidade de reconhecer a altura relativa. Agora, falando da Nodami, ela decora as notas com muita facilidade. Tipo, ela escuta a música, ela escuta uma vez e toca, porém, é como se você ouvisse uma música e cantasse. Então, às vezes acontecem certos erros no meio da caminhada. Acontece que você dá sua ênfase para certas coisas que você acha mais importante, e na partitura o compositor acha outras partes mais importantes, tem outros crescendos, outras coisas técnicas da música que ela simplesmente engole. O pessoal falou muito da Nodame assim, em geral, mas esquecendo de falar assim do rumo, a Nodame ela acaba mudando esse lado dela, como o pessoal falou, por causa que conheceu o Chiaki e tal. Ela falou sobre que ela é um otaku. Mas assim, o pessoal esqueceu de falar, cara, dos trejeitos da Nodame. A Nodame, ela é totalmente... Ela é totalmente... Ela é estranha. Ela é mais infantil do que muita criança que existe por aí. Ela vive falando palavras como... Falando onomatopeias como... Gabo! Ou... Mukia! Pois é, e isso é o que faz, acaba fazendo você se apaixonar mais pelo nome. Fora que ela é muito inocente. Por incrível que pareça, ela é muito inocente. Mas não tão inocente como outros personagens de anime shoujo, mas ela ainda é muito inocente. E ela é legal porque ela tá incluso nela. Ela tá aquele lado do romance e da comédia, tudo no mesmo personagem. O mais legal, já que comentaram antes aqui, o fato do Nodame ter um live action, etc. O que eu acho mais interessante a respeito do live action é que a atriz incorpora todos esses trejeitos da Nodame de uma forma muito, muito interessante. Assim como a dubladora da Nodame no anime. Exatamente, cara. Pois é. Ah, cara, não, porque eu tô falando... O Kaiji que tá querendo bater em mim, porque eu falei que a dubladora também, ela é legal fazer essa interpretação da dubladora, só que ele tá falando aqui que é pra não diminuir a Ueno Juri, porque ela é muito mais foda. Então, a gente vai falar daqui a pouco do Dorama, e a gente vai falar disso. Pô, porque a Ueno Juri, a gente vê ela interpretar o personagem, né? Os movimentos que ela faz, ela aliás, a meu ver, e pô, ela é muito versátil, eu já vi outras obras com ela, já vou comentar isso. Agora sim, ela dá um toque a mais na personagem, é incrível, eu tava assistindo o filme, vocês têm que ver isso. Acho que deu pra entender mais ou menos quem é a Nodame, na verdade não deu pra entender, porque se você não vê a Nodame, no final não dá pra entender muito bem o que é a Nodame, mas... A Nodame é a Ueno Juri. Por favor, leia um mangá, veja um anime, não vão só pelo dorama, porra. Que droga. Tá bom, eu ia deixar o Kai falar, só que já tá todo mundo falando mesmo, então vamos falar agora mais rápido dos outros personagens da história, que são muito importantes também. Tem o Mine, que é o violinista maluco, que ele tem muito essa questão da Nodame de ele gostar de seguir o seu próprio jeito. Ele pega a partitura, mas ele prefere seguir o seu próprio jeito e não segue a partitura. E é legal que no começo da série ele gosta de rock and roll, né? E de repente ele conhece o Chiaki, aprende mais sobre música clássica e de repente desiste. Não, agora a minha vida vai ser totalmente dedicada à música clássica. E ele é um cara altamente extremista. É extremista, sim. É o extremista ao extremo. É um dos personagens importantes do começo da história, e é engraçado ver que aí, ó, como os personagens vão se interagindo, né? Porque, na verdade, quem faz essa transição no Mine é a dupla, assim, entre aspas, o Chiaki e a Nodame, né? E o Mine, ele acaba se tornando o melhor amigo do Chiaki. Assim, pelo menos é o que ele diz a todo momento. No padrão Chiaki de ser, eu imagino que realmente seja o melhor amigo do Chiaki. Falando do padrão de Chiaki, você assim, Chiaki, quando me conhece a Nodame, a Nodame é totalmente desleixada, ela limpa o quarto, ela fede, e você vê claramente, a imagem dele da Nodame é que ela é uma cachorrinha, cara, que ele tem que cuidar, e ficar passando pelo, limpando pelo e tal. Ela, tanto que no começo da série, ele chama ela de garota lixo. Assim, mas falando... Pois é, o Mine, ele é mais ou menos assim. O Chiaki também pensa do Mine no começo da série como era como um animalzinho qualquer de estimação. Então, o Mine é esse cara que tem um estilo descolado. Ele vai entrar pra orquestra do Chiaki. Ele é filho de um dono de um restaurante, né? chinês que faz comida chinesa. Chinês que faz comida chinesa é ótimo. Na sequência a gente tem outro personagem, o Masumi-chan, que é um homossexual, ele toca tímpano, né? E é um dos fodões do começo da história. Ele é apaixonado pelo Chiaki. Logo no começo há um embate entre ele e Nodame, pelo amor do Chiaki, né? Mas ele é realmente muito talentoso. E comparando o Masumi-chan agora também do Dorama, o cara também foi muito bem. Depois do Masumi-chan, a gente tem a Kiora, que é a líder da orquestra, enquanto substituindo o Mine, né, o melhor amigo do Chiaki. E vai se desenvolver uma relação entre ela e o Mine. E ela é muito talentosa também no violino. Tem a Sakura, que é a violoncelista, né? Que ela é acho que ela é a sexta, é a quinta personagem que aparece na série de mais alguma importância. E ela tem uma importância menor. Ela tem uma importância menor, mas ela acaba seguindo na série, diferente de alguns personagens. Ela, tanto que o Mine e ela acabam formando uma duplinha, né? Como é que se pode dizer? Dos excluídos que acabam se superando pra entrar na orquestra principal. A gente tem também, mais pra frente, a entrada do Kikuchi, né? Que toca o boé. Ele vai ser importante principalmente pro segundo e terceiro arco da série. Bom, agora um personagem que seria o terceiro mais importante, na minha opinião, que é o Strassman. Que é Franz Strassman, ou Melrick Horstein, by Nodami. Que é o que? Eu não lembro. Melrick Horstein. Assim, é porque esse Melrick Horstein é que a Nodami, a primeira vez que ela encontra o Strassman, ele tá vendo ela bebendo uma caixinha que tem leite de vaca. Aí ela pergunta o nome dele, né, que ela acha até que ele é um tarado e tal. E ele acaba olhando pra vaca, ele não querendo falar que ele é o grande, famoso Strassman, ele fala que é o Melrick Horstein. Como a Nodami não sabe porra nenhuma de inglês, nem de alemão, então ela cai nessa. E o resto da série todinha ela começa a chamar ele de Milk. Não, Strassman. Strassman é um cara sensacional. O ator que fez o Strassman é o fodão. Mas ele é o quê? Ele é um grande maestro. O Strassman, ele é um grande maestro. Um grande maestro alemão. Que viajou já pelo mundo todo. E que ele vai passar um tempo no Japão, na escola, na faculdade, né, que o Chiaki e o Nodama misturam. Pra dar aula. Ela vai ficar tipo um ano lá. Que é por causa da diretora da escola, que ele conhece. E que ele era apaixonado, né? Então ele quer falar com ela. Mas isso, na verdade, depois você vai descobrir uma coisa, que ele tá fugindo da vida dele, porque ele é um tipo... Ele é um cara que... Ele é um galinha, como o maestro tá falando aqui. Olha, maestro, fale as qualidades de Strassman. Primeiro que o Strassman tem uma rivalidade violenta com o Sebastiano Vieira. É até legal que o menino diz, o Chiaki pede pra ser ensinado por ele, aí ele manda ele catar coquinho na ladeira, aí quando ele volta, por que que você quer que eu lhe ensine? Não, porque eu quero ser aluno do Sebastiano Vieira. Aí já muda toda a ideia, ele já fica assim, ele tem uma rivalidade muito forte, que eu não vou contar porque é spoiler, tá bom. Eu não sei decorar da história toda. Eu sei que foi num supermercado que ele foi comprar um produto, encontrou o Sebastiano Vieira e descobriu que a mulher que ele tinha dado em cima na noite anterior era a mulher de Sebastiano Vieira. Ela tinha dado fora dele. O Strassman é o tipo de cara que pode criar um ódio mortal de você se ele estiver interessado na sua mulher. O Chiaki vai sofrer com isso no começo da série, justamente porque a Nodami vai despertar interesse no Strassman. E são cenas bem engraçadas. Falando, aí o Strassman vai assumir o Chiaki, né, como pupilo aí. E é um personagem de extrema importância para a série, para o começo, para o final. Principalmente no final, eu não vou contar isso, porque isso não pode ser contado. Mas é um personagem bem engraçado. Bem engraçado, cara? É, uma coisa que eu acho importante de dizer também é que tem uma, o Stresemann é o primeiro professor de regência do Chiac. E ele ensina uma coisa... Não, ele tem... Digamos assim que ele aprende um pouco com o Sebastiano Vieira. Mas isso aí é spoiler e é muito lá pro final. Enfim, o... Ele quando vai ter... Quando vai reger uma orquestra, o Stresemann vê ele regendo. Ele vê que a galera faz uma brincadeira que é comum, que a galera trocar os instrumentos. A sonoridade, trocam as partituras. Determinados instrumentos têm um timbre muito parecido, como é o caso do oboé e da clarineta, pra testar, pra ver se o regente realmente é bom. Aí ele fica puto com isso, porque a galera não tá nem aí, a música não sai como ele quer, não sai na regência dele, ainda frescam com a cara dele, embora ele perceba a brincadeira, que mostra que ele é muito bom, tem um ouvido muito bom. Aí nisso chega o Stresemann e mostra pra ele como é que se rege. Ele pega a música no meio do caminho e a música sai perfeita. E o Chiac fica babando com o Stresemann. Aí é quando ele realmente decide que ele tem que ser o professor dele. É, eu acho que eu vou introduzir aqui como o personagem entra na série, né? Tem esses fatores aí, foram comentados. Ele chega, monta uma equipe na academia que o pessoal estuda música. Uma equipe bastante atípica, né? As pessoas mais tidas na academia como os losers, né? Ele cria essa orquestra, né? Com o pessoal mal visto da escola. E aí ele começa, né? Mas ele não treina o pessoal, é engraçado isso. E aí tem a orquestra principal da escola, que ele acaba deixando a batata quente pro Chiac, justamente para que o Chiac acabe desenvolvendo as suas habilidades. Ele é um, como eu disse, ele é um personagem de extrema importância, porque ele está em quase todos os momentos importantes para o desenvolver tanto técnico quanto pessoal da Nodame e do Chiac. Ele é um dos principais responsáveis. Eu vou falar bem rápido de outros personagens que me parecem mais para frente. Vai ter os dois personagens que vão fazer... Os três personagens que vão ser, tipo, os amigos da Nodame quando ela for pra morar em Paris, que é o Franz, que é um francês, que também é otaku, e que ele era apaixonado pela Nodame, né? Mas ele acaba perdendo pro Chiac, como sempre, né? Todo mundo se apaixona pela Nodame, mas perde pro Chiac. Aí tem... O que mais? Tem também a Tânia, que é uma russa, que ela também está estudando no conservatório, só que ela já não é uma tão boa, porque ela já não é uma aluna tão aplicada. Tem a chinesa, a Rui, que ela vai ser tipo uma rival da Nodame. E outra pessoa que o pessoal dificilmente fala, mas ela é importantíssima para a série, que é a Elise. Quem é a Elise? Elise é a pessoa que... Tem que ela cuida do Stresemann, como ela é a empresária do Stresemann. E ela é uma psicopata, cara, por dinheiro, cara. Ela faz o Stresemann e o Chiac depois no futuro, e a Nodame depois no futuro, fazer coisas assim, cara, pra conseguir dinheiro que você não tem noção. É por isso que eu digo que o Nodame Cantabile é o anime mais realista sobre a vida musical. Porque é verdade, o empresário é um filho da puta. Porque o músico só pensa na questão da arte, da música, na escolha. Tem que ter alguém que pense em dinheiro. E que tipo, você tem apresentação dia tal. Não, mas eu não tô com vontade. Mas você vai. Eu não tô com vontade. Você vai ter, estalando os dedos enquanto diz isso. Que é uma coisa muito da Elisa. Ela caça o homem como quem caça um procurado. E olha que o Stresemann foge que só o diabo. Ele corre pra tudo que é lado. Outro personagem importante é o Claire Sensei, né? que entra no finalzinho da primeira série e do primeiro arco da história. E pra ensinar a Nodame a cantar. A tocar, aliás. E ele vai ser bastante importante porque ele percebe todo o potencial que a Nodame tem. E ele é um professor diferenciado. É isso, ele é um professor diferenciado também porque ele vai ter que lidar com o trauma da Nodame, né? Que seria uma coisa bem complicada se ele fosse uma réplica do que teria sido o professor antigo dela. E, mas tem mais dois personagens, três personagens que a gente não comentou muito. Um é a primeira namorada do Chiaki. Ela tem uma relativa importância. É só um comentário rápido. A mãe do Chiaki, que vai aparecer, né, também. O pai do Chiaki, que só aparece no mangá. E foi uma surpresa pra mim, porque eu tava vendo o final do mangá e tem uma parte que o Chiaki conversa com o pai dele. E como isso era um spoiler tão aguardado pra contar, aqui eu tô contando. É, se não me engano, essa parte no anime foi feita, essa conversa foi feita entre o Chiaki e o Stressman, se não me engano. É, mas no mangá é ele e o pai dele. Vou até conferir, eu não sei. Eu vou só deixar aqui marcado que o Chiaki, ele vai, o pai do Chiaki aparece sim, na série do mangá. Personagens, eles não são lineares, eles têm uma certa desenvoltura no decorrer do anime, que eles mudam a personalidade, eles amadurecem. Porque em muitos animes a gente percebe que, apesar de o personagem ter uma personalidade forte, ele continua com ela o resto até a última temporada, e Nodame não. Inclusive, o Chiaki, ele se surpreende em ver o crescimento da Nodame no final. Ela fala uma coisa séria com ele não acredita, porque ela nunca foi uma pessoa séria. Então, spoiler Mojo, quando ela o pede em casamento, ele fica achando que é uma brincadeira. Ele não acredita no que ela fala. E ela fica na merda. Eu tenho uma teoria pra noite anterior dessa cena. O Chiaki pegou, foi a primeira vez dos dois ali, eu tenho certeza disso. Porque as coisas, elas... Sério, sério. Não, mas tem gente que... Eu tô ressaltando porque tem gente que acaba deixando passar isso. Que eles dormem. Não, mas ali fica bem claro que eles tiveram uma noite. E às vezes as pessoas deixam... deixam passar. E, enfim... como a Hello Kitty tá falando, é real essa mudança dos personagens. E fala aí, Hello Kitty, já eu tenho que lembrar aqui. Chiaki, ele deixa de ser tão técnico e tão frio com as pessoas. Já no Nodame, ela também deixa de ser tão desconcentrada. Ela também deixa de ser tão traumatizada e lesada. Ela consegue ser mais profissional no que ela faz. E ela também consegue se decidir, porque antes ela estava querendo um tipo de coisa que, de acordo com a família dela, não daria futuro. E... mesmo outros personagens, como o Mine-kun, eles têm um desenvolvimento que é visível. E eles também não são esquecidos no fim do anime. Quando a Nodame some, depois de ter sido rejeitada, o Chiaki procura ela em todo lugar e eles aparecem. A gente pensa e esquece dos personagens que ficaram na primeira temporada e eles reaparecem. Então a gente vê que eles não ficaram parados e foda-se o futuro deles. Eles continuaram tendo a vida profissional deles, entraram em outras orquestras e tiveram sua vida... continuada. A gente não falou até agora o nome da querida criadora da série. E essa qualidade. Eu vou introduzir isso. Não, vou introduzir isso agora. Que é a Tomoko Ninomiya, a autora da série, do mangá. E que ela trabalha. É uma qualidade dela que eu vi nesse mangá, que ela trabalha tão bem todos os personagens, como a Hello Kitty colocou. Eles não são esquecidos a nenhum momento. Se um personagem está no Japão, ele acaba reaparecendo, contando o que aconteceu. O que acontece muito em Shonen, como o Kion tá me lembrando. Eu queria colocar que Nodame, agora a gente vai fazer uma subdivisão para comentar as três adaptações aliás, a obra original, o mangá, o anime, a adaptação do mangá, e o dorama, que é a adaptação do mangá. Eu encaro essa como uma grande obra, como eu estava até discutindo com o Kion à tarde, como uma grande obra. Eu pretendo falar do mangá um pouquinho, mas a história, as três histórias, elas têm a mesma plot, certo? Só que elas se diferenciam, ao meu ver, mas é bem interessante isso, porque apesar de uma, o mangá tem uma coisa que o anime não tem, claro, ele é obra original. O dorama tem uma coisa que o anime deixou passar, até por questões de produção, a gente não sabe, que acaba complementando a grande obra que é Nodame Cantabile. Então essa subdivisão é mais didática mesmo, porque eu recomendo para quem for agora acompanhar a série, e claro, vai acontecer isso se você chegar a gostar da série, que é ver as três obras. Ele foi publicado pela Kodansha na revista Kiss, certo? Ele foi publicado de julho de 2001, lá em cima aqui também tem, a outubro de 2009, e no total foram 23 volumes, só que logo após a Tomoko Ninomiya, ela acabou lançando mais dois volumes complementares, que se chamam Opera Chapter, que aí dá um total de 25. O mangá, ele foi publicado em outros países, está sendo publicado agora. Aí ele tem todos os arcos que o anime e o dorama tem, e conquistou o prêmio da Kodansha como o melhor mangá de 2004. E por duas vezes consecutivas também foi indicado a melhor mangá, na categoria melhor mangá, no Osamu Tezuka Prize. Ele não ganhou esse prêmio, é um prêmio mais difícil de ganhar, mas ganhou o Kodansha Award, né? Que é uma premiação também muito importante. Eu queria colocar algumas diferenças, algumas coisas que aparecem no mangá e não aparecem no anime, né? Eu já coloquei essa coisa do Brasil ser uma referência no mangá, ser citado. Coloquei que no mangá o Chiaki tem um encontro com o pai dele. Colocar que no mangá também fica mais claro, assim, não tão claro, mas mais claro, que o Chiaki teve também um quase afogamento, né? Acho que o mangá é só isso. No geral, a plot é a mesma. Então, eu vou aproveitar agora pra falar do anime. O anime tem... São três temporadas, no caso. A primeira de 23 episódios, as outras de 13. Ele... de 11. Tá, é uma de 23, é uma de 23 e duas de 11. Ele foi produzido pelo JC, pelo estúdio JC Staff. Passou no famoso bloco Noite Anima, que é um bloco da Fuji TV, que ele no início foi considerado, que até para a época que nós vimos sair, que ele era um bloco específico para Josei. Hoje em dia ele é um bloco para animes que normalmente, séries que normalmente não teriam anime, né? Séries com um plot um pouco diferenciado das séries comuns. Que mais que eu posso dizer? Foi dirigido pelo Kenichi Kasai, que eu sempre esqueço o que ele fez. Não, com certeza. A série, como o Kaiji falou, o plot da série é o mesmo. Essa divisão que ocorre, ele é a inicial é a divisão de arcos, né? Porque a primeira temporada é todo o primeiro arco, que é o arco que ocorre no Japão, e os outros dois são a parte que ocorre na Europa, principalmente em Paris, né? Que é os chamados, que é os Paris-Rhin mesmo, que a segunda é o Paris-Rhin, a terceira é o finale. E o que, que é interessante, como a Hello Kitty estava falando aqui, é legal o anime, assim, não que ele seja melhor que o mangá, mas é legal do anime que você tá ali no anime e o você escuta aquelas músicas, aquelas referências todas das músicas. E é interessante o seguinte, uma coisa legal do anime é que, apesar de toda essa música clássica, tem algumas músicas próprias da série, músicas japonesas que não são músicas clássicas, as aberturas, encerramentos, principalmente, que a gente fala, e que são... Tá, desculpa. Algumas são, né? Não, é porque elas usam composições. As aberturas e os encerramentos não são música clássica, mas tem toques de música clássica. Por exemplo, a primeira... Não, vamos começar da primeira abertura. Tem a questão do piano, o encerramento tem uma orquestra no fundo. E a Sky High tem trompa, tem clarineta, tem flauta. Bom, Sky High não me vem à cabeça agora, mas ela tem ela sim, uma composição já clássica, conhecida. Não sei se Mozart, Chopin, não me vem agora. Depois, talvez, eu passo para vocês a informação. E Tóquio e Paris, ela usa o bolero de Ravel também, mas claro, com uma letra em cima, e tem os arranjos. A bolero de Ravel aparece no encerramento, mas como se fosse uma música incidental. Só que existe um detalhe. Já que a gente está falando do bolero de Ravel, existe uma homenagem no Paris-Rhin, que esse bolero aparece umas 500 vezes durante o seriado todo, em outras versões, com outras brincadeiras, chegando até a tocar outros rearranjos. Chega a tocar na orquestra, que eu vou até comentar sobre essa orquestra, que toca mal pra caramba. E eu vou passar pro Caio, pro Kion. Pois é, né? Falaram mais ainda do que eu queria sobre a parte das músicas. O Kion pegou um ponto importante que eu acabei esquecendo, que o anime tem esse diferencial do mangá justamente porque a gente pode ouvir as músicas, isso realmente é muito bom, e que, apesar de se... Na verdade, não é que às vezes se diferencia, claro, tem alguns pequenos pontos sutis que se diferenciam, mas é que o anime ele não retrata tudo que tem no mangá, claro, é uma adaptação, enfim. Agora eu acabei esquecendo na parte de mangá, é que a autora, a Tomoko Ninomiya, ela as críticas positivas em cima é que ela conseguiu muito bem transmitir, apesar de a gente não escutar a música, com seu desenho, a sensação, assim, as músicas, e ela foi muito bem criticada nesse ponto. E acho interessante esse ponto que o Kaji tocou agora há pouco. E realmente eu concordo com o que ele falou. Eu tava lendo um mangá até um dia desses e tem essa sensação. Tem muita questão da imaginação ali no meio, mas é, o jeito como ela coloca, dá pra fluir a história de uma forma muito, muito clara. A música ali que tá tocando às vezes. E é até uma sugestão que eu, quando você, se você estiver lendo Nodame, se você tiver a possibilidade disso, de pegar a música e escutar enquanto estiver lendo o mangá, é uma boa. Eu fiz isso. E é muito bom. Sim, aí falando... Aí já que tava falando do mangá, tem até umas diferenciações além do plot. É que, como sempre, o character design é diferente. E até uma diferença bem considerável, que é o mesmo character design do Honey Clover. No Honey Clover já não, a diferença já não é tão grande quanto a do Nodame. Ou, no caso, do TV, né? Claro. Claro. Eu tava falando do diretor, só deixar claro que o diretor que também tinha trabalhado em séries como o de Bakugan, no próprio Honey Clover, no Bakuman, ele é o diretor do Bakuman. Pois é. E assim, outra coisa, o Kaji tá lembrando aqui que tem uns OVAs, são alguns especiais, que a maioria são da série, com exceção de um, que é o Purigorota, que ele faz referência ao primeiro episódio do anime Purigorota, aliás, primeiro episódio do anime não, do filme que a Nodame mostra pro Tiaki no episódio 7. São 4 OVAs, eu disse. São 4 OVAs, no caso. Aí o que eu acho interessante, muito interessante, é a inserção da dublagem. Por quê? Porque você acaba tendo uma ideia... Você tem uma ideia muito interessante dos personagens quando lê o mangá. Mas quando tem aquela dublagem, você tem, assim... Tipo, vamos ser sérios. O Gyabô pegou por causa da dublagem, cara. O Mukia pegou por causa da dublagem, cara. E também... Então, a Ueno, o Juri, ela pegou disso depois, pô. Mas... É, cara. E é uma coisa, assim, muito bacana, pô. O anime... Por isso eu gosto muito do anime. Eu vou ser sério, eu gosto mais do anime do que do mangá, apesar de ele ser mais rápido, ele ter menos coisa, ele cortar muita coisa que tem no mangá. Muita coisa assim, embora, deu pra passar. E a gente vai passar agora pro Dorama, que eu vou brigar aqui, eu e o Kai de Donô, pra ver quem fala sobre o Dorama. Tipo assim, vocês viram o Dorama? Dorama eu quero falar um negócio. Aí, então pronto. Então eu vou deixar o Kai introduzir o Dorama, por favor, não fale tudo que eu quero falar alguma coisa. Minna, atsumare! Onara Taisou no jikan da yo! Bom, o dorama de Nodame Cantable foi produzido em 2006. Foi um grande sucesso, audiência altíssima. E ele conta com 11 episódios, que cobre o arco, o primeiro grande arco, né, do Japão. Tem mais dois especiais pra TV, que cobre... Inicia o arco da Europa, né? Seria o Paris Rain do Dorama. E recentemente, em 2009 e 2010, foram lançados dois longas metragens para o cinema, que concluem a série e são... Terminei de assistir o primeiro. E tem mais, ele vai além, né? No final do 2, eu tenho aquela coisa da Nodame Kushiaki. Não fala, isso eu quero ver ainda, porque eu não vi o 2. Sim, voltando. O Dorama, ele foi muito bacana pra mim, que ele acabou me revelando uma das, a meu ver, grandes promessas da TV japonesa, uma excelente atriz, que é a Ueno Juri. Eu, depois do Dorama de Nodame Cantable, eu acompanhei outros Doramas que ela fez. Ela é uma atriz muito versátil. Você me espantou realmente, porque a gente... Tem também o Tamaki Hiroshi, que faz o Shiaki. Eu também vi alguns doramas dele recentemente. Eles fazem o casal principal, né? O Kion tá se coçando, vai já falar de um personagem aqui. Então, o dorama também foi exibido na Fuji TV. E ganhou diversos prêmios, né, da crítica japonesa. A Ueno Juri ganhou o prêmio de melhor atriz. O diretor do dorama também ganhou melhor direção. E o cara que fez os arranjos também. E a abertura. Enfim. O dorama, como eu coloquei, ele tem algumas... Ele tem algumas coisas bacanas. Tem uma cena do dorama que é muito engraçada. Que não foi retratado no anime. Que é logo no começo da série. Quando o Shiaki vai... conhece o Kotatsu da Nodame. Cara, essa cena é sensacional. O Shiaki vira desleixado nesse episódio. Não tem no anime. Só no mangá e no dorama. É assim, basicamente é assim. O Shiaki, ele sempre viveu em casas estilo ocidental, né? Ele nunca teve um contato muito forte com casas do tipo oriental. E nesse episódio, a Nodame, ela leva um kotatsu pro quarto do Shiaki. E daí o Shiaki começa realmente a entender o porquê da tradição japonesa e se afeiçoa realmente ao kotatsu. Engraçado que ele fica totalmente desleixado. Ele começa a ficar preguiçoso. A Nodame começa a tomar conta do local, né? Chega o Mine e o Masumi-chan pra complementar a parada, mas ficou de um nível de sujeira no quarto do Shiaki. Ele vira Nodame. Eu não acho nem que o Shiaki vira Nodame, porque ele tá na contagem, ele não consegue sair. Ele não consegue sair da contagem. Então ele quer, ele... Não, e ele fala. Cara, como é que eu consigo conviver com isso aqui? Só que eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Pois é, cara. Ele tá consciente. Ele tá consciente. Ele tá revoltado. Ele fala. Ele fala, né, ele pensa assim, cara, como uma coisa que tiver, tá triste, cara. Ele até manifesta uma reação, né? Ele direciona a Nodame pra uma das mercearias japonesas e dá um trocado lá pra ela, junto com o Mine e o Masumi. Ele tenta se livrar do maldito Kotatsu, só que a Nodame consegue retornar com o Kotatsu pro quarto. Mas enfim, no final do episódio ele se livra dessa grande maldade. Sim, eu queria falar aqui. Eu não vou falar de todos os personagens aqui, do... mas eu tenho que citar um em especial, cara. Que é o ator que faz o Milk, cara. O cara é muito, muito foda, cara. O Naoto Takenaka. Eu já tinha visto ele em outros doramas, muito, muito bom. Ele tá, por exemplo, atuando... Ele tá atuando em dois filmes de doramas famosos. Que é o... Hanayoridango. E o... Kurosaki, exatamente, e o Kurosaki, que são dois que eu vi e eu achei muito massa. Ele, pra quem gosta de anime, ele é quem dubla o Shiki, o Golden Lion Shiki no One Piece Strong World e na própria série também. Ele dubla até alguns outros personagens, principalmente a maior parte, no caso, estão de filmes. O cara é muito foda, cara. Ele não tem nada a ver com o Mistresmo que você via no mangá, no anime, porque ele é um japonês. Você vê claramente que ele é um japonês. Ele não parece nada de alemão visualmente. Não tem nada a ver com o Mistresmo de lá. Mas ele... A personalidade, o jeito como ele fez o stage, cara, ele encanta você. Ele é o cara. Ele é muito foda, muito foda, muito foda. E aquele jeito dele falar, cara, que o jeito dele falar, assim, ele não mostra de jeito nenhum que ele é OP, ele fala com um jeito de Kansai, cara. Ele fala com um dialeto de Kansai, uma coisa assim. Aí ele fala uma coisa assim de... Tiaki. Uma coisa assim meio tensa, cara. É, né? Mas... Pois é, cara. Nodame-chan! Nodame-chan! Ok, só pra finalizar aqui a parte adaptação live action, dorama, já você fala. É que os dois... Os dois filmes recentes de Nodame Incantable, eles... Como a série foi um grande sucesso, e ela é um grande sucesso no geral, ele contou com um orçamento considerável e me espantou a qualidade mesmo técnica do filme. Tem uma... No filme, no primeiro filme, tem uma cena... que ficou... Não, Nodame assim, fica engraçado. Você acompanha o mangá. É uma coisa que te agrada mais no mangá do que no anime. Uma coisa que te agrada mais no anime do que no mangá. E uma coisa que te agrada mais no dorama. E vão se complementando, na verdade, né? E essa cena é sensacional. Que é quando o Chiaki vai reger pela primeira vez com a Marlet. Que é na Europa. Que é bem complicado. Uma orquestra que ele vai sofrer um pouco inicialmente. Que ele convida a Nodame pra tocar aquele instrumento lá, o... É com C. Celesta, isso. E aí ele convida a Nodame pra tocar Celeste. O sonho da Nodame é ter a primeira apresentação em público junto com o Chiaki. E essa cena no live action é perfeita. Os efeitos visuais, especiais, são de uma qualidade, assim... Atípica das produções japonesas. Tem uma junção com cenas animadas e esse filme eu recomendo. É massa, cara. Uma coisa que eu queria dizer até. Estavam falando da questão financeira e tal. Eu encontrei algum tempo atrás que a Marley foi criada especialmente para anime. A Marley não existia, eu encontrei um pedido de patente da Marley na internet, 2000 e uns quebradinho, justamente criar a orquestra para poder fazer o live action do Nodame Incantable. Vai ser longo. Enfim, eles criaram uma orquestra especificamente para o Nodame Incantable. Além da questão da animação, que ninguém se lembrou, né, de falar, né, quando faz parte do anime. A gente ia falar demais também, né? Aí, era a única coisa que eu queria dizer mesmo. Era a questão da orquestra que foi criada pra poder fazer o... Eles não... O live é. As locações são na Europa, eu imagino a dificuldade que foi. Eu já sei o que tu vai falar e eu vou falar disso agora. O Kion vai falar de um detalhe... Não, vou falar, calma. Não, vou falar. O Kion vai falar de um detalhe do live que eu vou já deixar ele falar aqui. Eu sei o que é que é. É um detalhe do live, não? Não, eu queria só deixar um detalhe aqui com relação a doramas em geral. É que os doramas japoneses, diferente das novelas ocidentais, eles sempre usam locações, eles não trabalham em estúdio. E no caso do Nodame, como teve a segunda temporada que é feita na Europa, é interessante como eles conseguiram as porra das locações lá pra filmar, por exemplo, no Arco do Triunfo. Isso, é uma coisa interessante. E no dorama tem outra coisa interessante, que no live action, aliás, que... os personagens, eles são dublados em japonês, mas eles estão falando nas línguas nativas. E o dorama, o live action, explica, não. Ah, eles ficam dublados em português. Não, é porque pro japonês tem que ser dublado, né? Aí eles dublam. Eles só dublaram os caras. Enfim, outra cena muito, muito, que pra mim é melhor no live, é que é a cena que a Nodame vê o Chiaki com a Rui a primeira vez. Cara, ela dá um salto em cima, pra cima do Chiaki e ela vira um vampiro. Ela morde o pescoço do Chiaki, cara. O Chiaki joga ela longe, ela cai em cima das pernas de uma velha gorda, muito... Mas a cena é hilária, vocês têm que ver isso. É tipo, eu achei nível Hollywood, assim, a qualidade do live action. E não, mas é engraçado. Pede aquilo, entendeu? Os bonecos, o que ontem tá comentando. E outra cena engraçada, cara, é a cena da que ela vai pegar o barquinho do moleque, aí ela cai na fonte, aí a saia dela levanta. Enfim, o live action é uma super produção para os padrões japoneses, principalmente. E recomendaram. Só comentar, né? Os especiais e os live actions, cada qual tem 2 horas de duração. São 4 ao todo, dá um total de 8 horas de duração. É quase uma segunda temporada do dorama, se não uma temporada. Eu ia falar agora sobre o... Ainda ia falar um pouco sobre o dorama, vou deixar essa parte que eu ia falar pro final. E eu vou passar agora só pra falar um pouquinho que sobre anime no Brasil. Nodame estreou dia 14 pela Animax. O filho da... O Loucos, os caras... Segunda-feira passada, dia 13 de... Não, dia 14. Dia 14 de março. Estreou Nodame Cantabile pela Animax. Maldita Animax, que tinha Nodame há 2 anos atrás e não quis fazer, não quis lançar. Finalmente lançou. Eu gostei muito da dublagem. O Kaji sabe o nome dos dubladores principais, eu não sei. Eu gostei bastante da adaptação da série. E eu acho isso interessante porque fazia muito tempo que não vinha uma série pra cá, pro Brasil, com uma adaptação tão bem feita quanto foi feita de Nodame. E vale muito a pena ver a versão brasileira, se você... Tem a TV a cabo em casa. Vale a pena você assistir a versão do Animax. Aí, também deixar... Nodame foi um mega sucesso. Ele teve várias outras mídias. Entre elas, ela foi pro videogame. Eu tenho um prazer... Eu tenho o jogo aqui dele pra Wii, né? Que é um das... Fala. Eu já joguei o de Nintendo DS. É muito divertido também. Aí, ó. Jogaram de PlayStation. Jogou do Wii também. Tem o do Wii e vale a pena também, é muito massa jogar Nodame no videogame, você passa uma vergonha do caramba. Você joga o Wii, você fica cansado pra caramba jogando o Nodame do Wii. E eu acho que é isso, a gente não tem muito... A gente tem muita mais coisa pra falar de Nodame, a gente não vai falar, porque senão o cast vai ficar... A gente vai ficar aqui uma semana só falando de Nodame Cantabile. Só uma semana? Ok, então a gente vai... Vamos deixar aqui falar... As últimas coisas, eu queria, a última coisa que eu, deixar cada um aqui falar um pouco, a última coisa sobre Nodame que quiser falar, eu vou falar o que, eu acho assim, Nodame que eu tava numa série tão boa, todas essas três mídias que a gente falou, principais, são tão boas que O interessante é você ver, se possível, as três. Mas se você ver só uma delas, qualquer uma que seja, você já vai automaticamente se encantar completamente pela série. Agora é difícil você gostar de uma e não e querer ver os restos, as outras. Não, eu acho assim, só pra colocar, eu não sei o alcance já do nosso blog aí, do blog do Kion, mas... Se tiver alguém da Panini ouvindo, por favor, o mangá seria muito bem-vindo lá em casa. Eu compraria, com certeza, eu daria 20 reais. Tô falando besteira, mas eu estou querendo muito esse mangá. Lance o mangá de Nodame no Brasil. Acabou Honey Clove, é o momento. Lance Nodame no Brasil. Pois é, Kaidonô, qualquer coisa a gente vai aí lá embaixo, dar uma descida no terreiro, manda fazer um trabalho aí pra chegar o mangá de Nodame no Brasil, vou mandar a gente levar uma galinha preta com uma garrafa de cachaça e uma partitura enrolada na farofa não, é a partitura no lugar. É levar a partitura pra encruzilhada, né, e tal, junto com a galinha, e é isso aí, cara, traga o mangá pra cá, vai ser muito bem-vindo quando chegar, nós estaremos esperando. Aí... Assim, eu aconselho todos vocês a assistirem, é bem legal, quem puder ler o mangá e puder pesquisar as músicas, é bem interessante também. É um conhecimento extra, e eu aconselho o anime pela questão de que você conhece novos compositores, você vê que a música clássica não é pra você dormir no teatro. É uma música bem interessante e tem outros tipos de música que não deixam você dormir, não. E é legal que depois, aquela parte que eu falei que fala da história da música, que depois que você fala a história da música, você tá escutando, você realmente se toca naquele liga. Você tá escutando... Eu sempre fui assim, eu sempre tive... Escutei música, tenho essa ideia de imagem. Eu sempre faço uma imagem quando eu escuto a música. E eu achei legal que nesse anime ele explicou isso, essas coisas. Eu sempre faço imagem quando eu escuto a música. Eu sempre fazia isso desde que eu era bem novinho. O bom de Nodame Cantabile é que muitas pessoas não têm contato com a música clássica e mesmo as pessoas que não gostam, elas começam a gostar. Mesmo que não seja muito, elas mudam a visão que elas têm, porque geralmente é um preconceito, elas não conhecem e elas mudam a visão porque passam a conhecer. Então é bom porque instrui a pessoa, de certa forma, nessa cultura, digamos que considerada como erudita e, na verdade, deveria ser bem difundida e não é. Pela questão de, no Brasil, não se ter esse costume, esse hábito, pelo menos na camada mais popular. Pois é, essa coisa de música clássica, o pessoal pensa que é uma coisa muito elitista. Você vê Nodame, não é assim, pô. Não é tão assim, cara. Então, galera, a gente vai encerrar aqui o cast. Então, foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Se vocês gostarem do cast, por favor, comentem. Se não gostarem do cast, também comentem. Podem xingar a gente não se importa, não. Deem dicas pra melhorar também. Eu prefiro que não xinguem, né? Eu prefiro que deem dicas pra melhorar. Não, pode até xingar assim, tipo, pô, vocês fizeram merda, vocês tinham que fazer lá desse jeito. Assim fica melhor, cara. Crítica construtiva, por favor. Não crítica destrutiva. Pois é, nada de xingar a mãe de ninguém. Vamos parar com essas coisas de batutas aí nos orifícios alheios. Se alguma gatinha acha minha voz sensual, me adicione no MSN, é só pedir que eu passo. E é isso aí, continue mandando suas sugestões para podcasts futuros, nós estaremos aceitando. É isso aí, participem lá da nossa promoção. Se vocês tiverem críticas, como disse aí o Kion, fiquem à vontade para criticar de uma forma consciente, construtiva e inteligente. E é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Valeu aí. Away! You're しかったと